ZYJ200, AM1430, ZYJ246, AM1060, emissoras da Rede Evangelizar de Comunicação. Bom dia, muito obrigado você que está junto com a gente aqui na Madrugada Evangelizar. Eu sou o Beto Júnior e também agradecemos a todos os nossos associados, porque com a ajuda de vocês chegamos mais longe para evangelizar e transformar vidas. Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, em Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar, 17 graus. Lembrando que a partir das 5 da manhã você tem um encontro com o Jacques Santos, trazendo as principais notícias da sua manhã de quarta-feira no novo jornal para todo o Brasil. E você participando pelas nossas plataformas digitais, enviando sua mensagem para o Evangelizar Whats 41, prefixo de Curitiba, 987189950. Queremos agradecer também a as emissoras irmãs que ajudam, né, que colaboram, que retransmitem e que levam até você sons que evangelizam. Começa agora, na Madrugada Evangelizar, uma conexão educativa para reflexão e pensamentos. Um programa educativo sobre música, histórias, grandes concertos e música clássica, em conexão com a Lumen Clássica Evangelizar. Concerto para piano número 4 em sol maior, de Ludwig van Beethoven. Movimentos, allegro moderato, andante con moto e rondò vivace, com a Filarmônica de Viena, dirigida por Zubin Mehta. Evangelizar, Deus em primeiro lugar, você junto com a gente nessa missão que é evangelizar, levando os produtos que evangelizam. É uma maneira de espalhar a fé e o amor de Deus por nós e multiplicar a devoção à Santa Chaga de Jesus. E também é uma oportunidade de complementar a renda familiar em sua casa. Para você se tornar um revendedor ou uma revendedora dos produtos que evangelizam, você acessa aí produtosqueevangelizam.com.br para fazer o seu cadastro. Ou também você pode ligar 41, que é o prefixo de Curitiba, 3221-6035. Você também nos ajudando nessa missão, que é evangelizar, apresentando produtos que evangelizam. Seja você também um revendedor ou uma revendedora dos produtos que evangelizam. Você ouviu o padre Fabrício Farias no barquinho? Agora tem Mirella Costa, te exaltarei.